Lembraste na vida a última esperança. Encontrar-te me fez criança, porque já eras meu sem eu saber sequer. Porque eu, meu homem, e eu, tua mulher. Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas sem calma. Porque foste minha alma como o amanhecer. Porque foste o que tinha foste o que tinha dizer.